Um salve aí, mano. Tamo junto. Tô com seu amigo aqui, mano. Ele fortaleceu eu, mano. É nóis. É um maluco, é gente boa, mano. Fique com Deus. É o Alec, cara. As fumaças falaram por mim, né? As fumaças falaram por mim. 1, 2, 3, problema. 4, 5, 6, veneno. 7, 8, 9, somente um dentro da cabeça enquanto eu tô no bar. Um playboy vai morrer e uma Volkswagen cinza hoje mesmo. Acho encomendada pra um vento. Meu mano, sangue bom, morreu no crime. Quem tá pesando a terra tá por cima. Eu só preciso do essencial. Só da cáustica, um terreno, uma pá. Despistar o cheiro. Ninguém vai fazer falta mesmo. Depois que inventaram a desculpa, ninguém mais morreu. Essa merda não é Game of Thrones, mas eu comprei um dragão. E na mão é coisa de quem se paga. Depois que vem dar a pólvora, não tem mais suco. O drone que explode, estourando o seu. Sente a camiseta sendo parte do seu osso. Se Deus é por você aqui, então a fumaça do meu 38 vai falar por mim. Fumaça do meu 38 vai falar por mim. Fumaça do meu 38 vai falar por mim. Fumaça do meu 38 vai. As fumaças falando. Fumaça do meu 38 vai falar por mim. Fumaça do meu 38 vai falar por mim. Fumaça do meu 38 vai falar por mim. Fumaça do meu 38 vai falar por mim. 1, 2, 3, problema. 4, 5, 6, veneno. 7, 8, 9, somente um dentro da cabeça enquanto eu tô no bairro. Um playboy vai morrer e uma Volkswagen cinza hoje mesmo. Acho encomendada pra um vento. Meu mano, sangue bom, morreu no crime. Quem tá pesando a terra tá por cima. Eu só preciso do essencial. Só da cáustica, um terreno, uma pá. Depois que inventaram a desculpa, ninguém mais morreu. Depois que inventaram a desculpa, ninguém mais morreu. Depois que inventaram a desculpa.